Alfa Juliette, portão 03, boa tarde. Azul 44062. Cabos 21, curva agora à esquerda. Reposte na final da 17, baixar travado. Victor Tchara, hotel, prossegue visual. Passará na final da 17, baixar travado, hotel. Sou em Salvador, boa tarde. Eu estou 3561 no ponto de parada 10, pronto. Então 3561 autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 140 graus com 09 nós. Alinhar e decolar, dando 10, 3561. 35627. 35627, boa tarde, Salvador, Aracaju, o nível é o 190. Pronto, cópia? Pronto, Aracaju, 5627. Autorizado Aracaju, nível 190, decolagem pista 10. Após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Pucajamo, após Jamo direto Aracaju. O controle Salvador 1208, aciona 5544. 35627. Portanto, aprovado nível 190 para Aracaju, decola da 190, compreendo a PUC, a transição Aracaju, 1208, controle, sua metropolitana de saída e 5544. Correto, 5544, Pucajamo, Aracaju, chama pronto no pátio 3, 35627. Chama Luiz. Vitor, tchau, Abel. Voo 396, desça para 2000. Para 2096. Tem 561 no decolar 223, chama o controle 120, decimal 8. 1208, obrigado. Controle, autoriza a proa direta de ponte para o G38. Guarde para voar direto. Guardando. Controle Salvador, boa tarde, eu tenho 3561, passando 1700 pés no perfil da Arbor. Então 3561, controle, contato, radar, inicie curva pela esquerda, reitero, curva pela esquerda e voe direto Elefa, câmbio. Uma esquerda direto Elefa 3561. GV38, agora sim, direto Conde. Direto Conde, direto. Estabilizou, 807. Muito bom, 807. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186. Reduzindo, já vai baixar 26. Bom trabalho aí, 807. Boa. Estou em Salvador, é muito... Boa tarde, eu vou 807, estabilizando aqui, está duas milhas em Jaciá. Para 2000, está limitado pelo localizador, número 3 para pouso. Número 396. No 396, só quer que reduza para quanto a velocidade? Não vai ser necessário não, pode manter a velocidade, a proa é a 30, descendo para 2000. Proa 30, 2000, caso de falha, pode ser o localizador? O senhor está limitado pelo custo do localizador, 396. 1649, cópia. Prossiga. Autorizado Ilhéus, nível 240, plano Yankee, decolagem da 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda após Leda, direto Ilhéus. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5515. 240, autorizado a Ilhéus, plano Yankee, decola da 10, primeira curva à direita, da El Leda Ilhéus, 208, 5515. Correto, nível 240, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 649. Camarada. Romano 396, reduz agora para 2110 nós. Para interceptar o curso do localizador, direita proa 080. Informe estabilizado. Câmbio. Ok, 2110 nós, à direita 080. Vai passar estabilizado 96. Permanece como número 3, seguindo Airbus da Oceanair. Número 3, seguindo 96. 3192 é o número 4, para pouso. Tá sim, 3192. Positivo, Bravo Kilo Whisky, direto para a rotatória, câmbio. Oceanair estabilizou. Oceano 314, Duna, localizador em aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre 1186, câmbio. 6864, boa. Boa. 649, tá no 5, pushback acionamento. O número 649, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama ali. Torre Salvador, boa tarde, Oceanair 6314, está estabilizado ele. 6, está a 3 milhas e meia de Duna. Positivo, completando a aproximação ILS, reduza cheque o trem, chame a torre 1186, gol 1396. 96, 30 a pouco. É. Posso falar, escuta? São 3192, eu preciso de uma velocidade agora de 210 nós. 210, são 3192. Salvador, boa tarde, no 396 da Gol. Minha 396, boa tarde, altímetro 108, reporte passando marcador externo, baixada e travada. Gente, no 018, vai reportar do externo, embaixo checado, 96. 3217, controle Salvador, meu cordial, via bom fidência para 2000, ajustado 1018. 3217. Ok, via bom se 1018 desce até 2000. E 561, suba restrito ao nível de voo 3620 e chame Recife, frequência 1288, 3561. Restrito 360, Recife 288, obrigado, senhor, tenha um bom trabalho. Boa. TAM 3192, ILS autorizar, câmbio. ILS, 3192. Bravo, que Luiz, que controle. Ok, agora eu tenho três aeronaves para pouso. Uma a uma milha para o toque, a segunda milha e meia para o externo e uma terceira aeronave entre Itape, ou seja, o Farol da Barra e Duna. Informação para o Bravo, que Luiz. Bom, 396, passando em DSA, embaixo travado. 6314, livre pouso, pistão 0150 com 10. Agora sim, baixar travado no visual. Desculpa, o Chanel 6314 autorizado pouso. Nada, não por isso. Voo 396, conto na aproximação, agora na apenas a pista livre. Airbus da Chanel Avianca, tocando agora o Sol Salvador. Gente, aguardando livre, 96. Yankee Oscar na escuta. 8, Alagoas, Alagoas. A sua identificação, chegada Bonf, desça até o 4.000 pés, ajuste 1018. 4.000 na Bonf, 1018. 7.2. Oxenem 6314, no solo aos 32, direita no 12.9. 3-2, livrando 1-2-1-9, 6-2-1-4, 6-3-1-4. Voo 1-3-9-6, livre pouso, pista no zero, vento 1-5-0 graus com 0-9-9. Livre pouso, 1-3-9-6. Zulu. 3-1-5-5, Guarulhos, no 3-4-0, já aprovado, só um minuto pra cópia. Estou guardando 3-4-0. Para o táxi Gol 649, seu bid 1-4-14. Tem autonomia de 3 horas e 49 e alterna Campinas. 649 em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-6, o ajuste 1-0-8, bom voo. Índia e no ponto de espera 18-6, obrigado, bom trabalho. Solo Xanel 6-3-1-4, se escuta. Oxenem 6314, boa tarde, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi e Juliette. Táxi via Alfa vai reportar antes da Juliette, Oxenem 6314. A 92 estabilizada? Afirmo, estabilizada no final visual. Complete final, torre 1186. 1186, 3192. Bravo que Luiz, que visual com 97? Mantendo a prova da rotatória, chame torre 1186. Então, 3192, muito boa tarde. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Continua aguardando pista livre, então 3192. Torre, bom, 649, pressione ponto espera. 649, uma boa tarde, mantenha um ponto espera. Manterá. Espera, vai fazer sobrevoo em Veracruz por mais quantos minutos? Somente 10 minutos, depois regressa para a torre RBC em Salvador. Sente. Bravo que Luiz, que pro da rota Toro, intercepta a final 1-7, chama 3 milhas fora. Bono 396, solo 34, direita 1-2-1-9. 219, com 396. Falou, Salvador, boa tarde. Gol no 396, livrou. Gol no 396, boa tarde. Táxi via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 8, gol no 396. Só posso confirmar pro gate pro Oxenem 6314? 056314. Qual é o portão de parada? 05. 05. Zona 55, cópia. Prossegue. Autorizado Guarulhos, nível 340, via UP, Zulu 44. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita. Realiza perfil da subida da El Leda, após Leda, Eudes. O controle Salvador 1208, aciona 5542. Autorizado 340, São Paulo, Guarulhos, Flamper Zulu 44, decola da 1-0. Primeira curva vai ser à direita, saída da Real Transição Leda após Luda Van Eudes. 1208 é o controle 5543, telefone 32155. Correto, 5542, portão 612, chama pronto, tá 3155. 612, chama pronto, 3155, então. No 649, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0. Tá 3192, solo aos 37, ele vai à direita, solo 121, decimal 9. 3192. Bravo pelo Luiz que não escuta. Sente livre pouso no 7, vento no 50 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 8. 92 Alfa, reporta Romeu Juliette. Confirme, senhora. Via Alfa, reporta para ingresso na Juliette, dan 3192. Alfa, reporta na Juliette, 3192. Vento no 50 graus com 8 nós. Ali decola no 0, bom dia para nós. Porta base estabilizada, 3217. Juliette, portão 04. Confirmo 3192, senhor? Né? 49, decolada aos 39, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, senhor. Bravo que Luiz, que solo aos 39, autorizado backtrack, parte livrando parte 4. 40, saída da EL após 2000, curva direita pro Leda. Da EL, 2000, direita Leda. Do 3, prossiga. Olimpo 03, retorna a Salvador. Rosário 2733, confirma a altitude? Salvador, mil pés, confirma o setor de sobrevoo. Isso, caso necessite outra altitude, informe anteriormente para o controle. Gente, agora vai manter 500 pés na área. Gente, Força Aérea 2733, frequência livre para coordenação com os tráfegos. Reporte regressando para Salvador. Tá bem. Finalizado o LS 3217. TAM 3217, completo final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado. Web 5729, 2010, ajuste 1018, livre LS, reposta estabilizada. 2010, 108, reportada estabilizada. 5729. Boa tarde, Oxané 6321, remota 12, informação Alfa, autorização. 6321 no Brasília, nível 320, número 2 para cópia, aguardando um minuto. E nas costas. Torre Salvador, tá 3217, estabilizado LS, baixar travado. 3217, livre pouso na 10, vento 170 graus com 9 nós, altímetro 10 no 8. Livre pouso no 0, TAM 3217. Prossegue para sobrevoo em Valença e após retorno em Salvador. É toque arremetido em Valença, é isso? Só um minuto. Papa Romeu de November Alfa, cópia. Autorizado voo local, Salvador-Salvador, com sobrevoo e toque remetido em Valença. Decolagem da pista 17, curva à direita, ingresso no corredor Axé, 1.000 pés. O controle Salvador 120, décima 8, aciona 0171, Índia November Alfa. Planejamento correto, ajuste no 0 no 8, chama agora a torre 118 decimal 6 para acionamento e táxi. Tem um bom voo ainda em November Alpha. Acionamento 35627 no bate 3. Tendo 2.000 pés? 2. Xané 6321 no cópia. Cópia. Decolagem da pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa para interceptar o peso 117, o controle Salvador 120, décima 8, aciona 5535, Oxané 6321. Autorizado 320, conforme decola 10, direita, Arbor, Elfa, Uniforme Zulu 7, 208, 5535. Correto, confirmando 5535 no transponder, chama pronto na remota 6321. Amarelo. 7313, toque remetido agora em Veracruz, de novo? Negativo, 121, decimal 9. Livre para coordenações com os tráficos em Veracruz, após retornar à frequência do controle de Salvador. Do 5, ali para a direita, solo 121, decimal 9. Alvo, né? Solo 219, boa. Paulo, muito boa tarde, tá 3217, liberou nossa escuta. Só confirme o transponder, o Mike F Delta. Correto, 0125-02 a bordo, chama agora a torre 118 decimal 6 para acionamento e táxi, bom voo. Yankee Uniforme, Salvador para Rio de Janeiro, o nível aprovado é o 400, aguardando cópia. Dael Leda Bridge. Paulo, TAM 3217, livrou nossa escuta. 3217, boa tarde, táxi via Alfa, reporta para ingresso da sua Juliette. Alfa, reporta para ingresso da Juliette. Airbomb arrival, level 60, pode ficar vira do lado. Número 2 para cópia, aguardando. Dael Leda Bridge. Web 5729 estabilizado? Estabilizando. Complete final com a torre 118-6, bom pouso. Papatango Kilo Papavito, boa tarde, voo Salvador, Salvador, no nível 040, confirme o setor de sobrevoo. Afirmativo, na proa de coral e após retorna. Travado. 729, livre pouso na 10, ventou no 70 graus, cono 0 nós, altímetro no 08. Livre pouso, web 5729. Apresente autorizado ITAP pro passarelo 2231. Voando ITAP 2231, 217. Até o portão 10, tá 3217. Até 10, 3217. Salvador, muito boa tarde, Oceanair 6327 com informação Alfa, para autorização Ilhéus no 240. Afirmativo, 240 Ilhéus, número 4 para cópia, aguardando a prevista da Elida Ilhéus, Oceanair 6327. Ciente, aguardando a cópia nessa, da Elida prevista, muito grato, 6327. O trip 5627 na escuta? Na sua escuta. Confirmando já iniciando o pushback? Neste momento. Ciente. Papatango isso, quem é que uniforme, confirme o pátio que se encontra? Ando 100. 080, depois da nave, 100, mais contraponto. É o 400, decolagem da pista 17, após a decolagem de primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Bridge, voa na rota Up Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena, o controle Salvador opera em 120, décima 8, e aciona 5554, Yankee, Whisky Yankee Uniforme. Uno 208 no transponder, confirme o POV. Projeto 5729, solo 50, livre à direita, solo 121, decimal 9. 209, é. Ajuste, bom voo. Afirmativo, livre acionamento, aguardando cópia, quilo para pavimento. 75729 pousou, livrou. Boa tarde, 7529. Webjet 5729, boa tarde, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi e Juliette. Alfa reportará para Juliette. Azul 41118, cópia. Autorizado com fins, o nível é o 360.